nós de novo aí, certo? Faz o ruim, forte abraço. Faz o ruim. Assim, ó, esportivo tipo criminosos europeus de faca. Faz um 10 na maca, se não aguenta, nota placa. 10. Desde menorzinho vejo maldade no ser humano. Sim. Por isso busquei 1 milhão com poucos manos. Números são números, me passa sua carteira. Todo dia um Zé Colmeia quer surfar na minha beira. Saber chegar, fião, saber sair. O quê? Sabe esquivar de qualquer flash por aí. Quem não é visto não é lembrado. Mas cuidado pra não ser pisado. Faço visões reais de ruim, não te cobro nada. Essa bagagem leva tempo e muita tristeza. Que a comida mastigada em cima da sua mesa. Eu perdi as contas dos parceiros que morreram na represa. Minha mente grita, Miguel, vai depressa. Que a depressão não é a chave, é só uma peça. Cai por cair, geral tropeça, mas depois levanta. Dia de sol, pular no centro e garante minha janta. Janta, janta, janta. De repente eu só quero mudar. Olhar pro mundo diferente, eu só quero mudar. Tudo que na minha frente vi tentar me derrubar. Hoje vai cair por terra, tio. Tudo muda de repente, eu só quero mudar. Olhar pro mundo diferente, eu só quero mudar. Tudo que na minha frente vi tentar me derrubar. Hoje vai cair por terra, tio. Indivíduos que dropa viela depressa de noite. Trepadão de costume, não espero hora boa, o momento é agora, ó. O volume na blusa, mulher e dinheiro, dinheiro e mulher. Gestão de negócio, quanto mais você tem, mais chega e te toma, trouxa. É fogo nos bota, mó fé nas crianças. Faço minha responsa, só quero o meu colo. Cê pode até mentir, fixando nas minhas vistas, mas eu te pego na curva e a verdade te alcança. Criado na rua, eu cuidei da minha fuça. Não segui a moda que tava na pista. Um leão por dia me chamando por troca, mas não troco minha paz por perreco dos outros. Um por dinheiro, dois pela dinheiro. 4-5 mil ainda vou tá achando pouco. Eu passe logo gritando desgraçado, mano. Eu não ligo de ser desagradável. Eu sempre levo as coisas pro outro lado. E na hora do desacerto cês querem me chamar de louco. Mais um indivíduo indo, trepadão eu tô descendo. Olha o volume na blusa, eu sei que eu não sou bem-vindo. Quero minha melhor assim, graças a Deus tô vivendo. Confuso com certo e errado e se isso vai voltar pra mim. Tudo muda de repente, eu só quero mudar. Olhar pro mundo diferente, eu só quero mudar. Tudo que na minha frente vim tentar me derrubar. Hoje vai cair por terra, tipo. E tudo muda de repente, eu só quero mudar. Olhar pro mundo diferente, eu só quero mudar. Tudo que na minha frente vim tentar me derrubar. Hoje vai cair por terra, tio. Terra, tio. Por terra, tio. Hoje vai cair por terra.